cavalo de ternura, cavalgando o meu caminho, preso às rédeas da loucura. Ai, meu amor, meu sangue novo, faz do meu corpo o teu manjar, colhe as cerejas do prazer. Deixa-te adormecer no espanto do meu olhar, faz do meu corpo o teu manjar. Eu sou teu rio, tu és o meu mar, sou tua metade na hora de amar. Eu sou teu céu, tu és o meu vento, e quando nos damos paramos o tempo. Ai, meu amor, minha aventura, nas ruas do nosso canto, nos passeios da lonjura, onde nós nos damos tanto. Ai, meu amor, meu louco encanto, ai, meu amor, janela aberta, debruçada na manhã, onde fiz morada certa nos teus lábios de romã. Ai, meu amor, sempre amanhã. Eu sou teu rio, tu és o meu mar, sou tua metade na hora de amar. Eu sou teu céu, tu és o meu vento, e quando nos damos paramos o tempo. Sou tua metade na hora de amar. Eu sou teu céu, tu és o meu vento, e quando nos damos paramos o tempo.